A editora Plug Me apresenta Muito Além do Segredo, de Ed Gangor, livro original da editora Thomas Nelson Brasil. Leitura Marcelo Pique. Nos últimos tempos, o segredo tem sido o assunto preferido de muita gente. Trata-se de uma crença que foi descoberta e redescoberta várias vezes na história. É uma crença transformadora. Entender a lei por trás dela muda tudo. Em sua obra intitulada O Segredo, Rhonda Byrne e sua equipe de colaboradores fazem um trabalho brilhante ao juntar fragmentos da grande lei que foram escamoteados em tradições orais, na literatura e nas religiões e filosofias ao longo do tempo. Eles nos permitem dar uma espiada transformadora nessa verdade ancestral. Entretanto, há mais a ser dito do que este recente best-seller revelou. De fato, sem um olhar mais profundo sobre o além do segredo de que eu falo, temo que o sofrimento possa ultrapassar tudo de bom que tenha sido realizado na vida das pessoas. Esse é o porquê desta obra. Embora não seja minha intenção rasgar o bem que tenha sido comunicado, devemos prosseguir com cautela. Há mais coisas a serem contadas nesta história. É necessário ir além de o segredo. Deuses e gênios. Em primeiro lugar, tenho uma confissão a fazer. Sou um aprendiz de Jesus Cristo. E embora seja fã do tratamento dado por Rhonda Byrne e sua equipe para a lei da atração, não sou um fã acrítico. As ideias que Byrne divulgou no best-seller de autoajuda O Segredo e no filme documentário de mesmo nome realmente tiveram o poder de me empolgar. Mas, ao mesmo tempo, minha filosofia não começa ou não termina no mesmo lugar que a filosofia do livro. Por exemplo, não acredito que os seres humanos estejam evoluindo para tornarem-se deuses. Nós vamos sempre precisar de Deus. Tampouco acredito que a humanidade possa salvar-se a si mesma. Nós precisamos de um Salvador. Acredito que Jesus Cristo conhecia esse tão falado segredo, mas ele ainda assim teve de morrer. Isoladamente, o conceito não nos salvará. Além disso, sinto que Byrne e companhia enfatizaram demais a cobiça material, a apatia social e a responsabilidade das vítimas pelas tragédias que ocorrem em suas vidas. Não que esta fosse sua intenção, mas é um fato. Apesar disso tudo, continuo acreditando no poder benéfico do livro, e minha intenção fundamental aqui é expandir o conhecimento do tesouro que o livro explora sem deixar de abordar essas discordâncias. A vida é uma só. Ora, se só temos esta vida, precisamos nos esforçar ao máximo para que ela valha a pena, fazendo a diferença no mundo. Há algo que pode nos ajudar em cada aspecto de nossas vidas. É da compreensão de uma ideia que se libera um poder escondido e imaculado dentro de cada um de nós, santos ou pagãos. Não se trata de uma ideia complexa, difícil de captar. É simplesmente a lei da atração. De modo simples, poderia ser expressa assim: você exerce um poder de atração sobre tudo o que acontece na sua vida. Os acontecimentos não vêm por acaso, mas como produto de causa e efeito. Portanto, o que você é e o que você faz atuam como um ímã na sua vida, que atrai tanto coisas boas quanto coisas ruins. Embora possa parecer assustador em princípio, será tudo culpa minha, que grande descoberta! Significa que podemos responder pela felicidade em nossas vidas. Quando aprendemos como funciona a lei da atração, podemos trabalhá-la para deixar vir as coisas boas e impedir as ruins. Mas isso é realmente possível? Muitos acreditam que o que tiver de ser, será. Creem que o ser humano não tem nada a ver com o futuro, isso é com Deus. A soberania de Deus está por trás de todos os fatos e os seres humanos não podem efetuar aquilo que Deus deixou de decidir. Esse grupo costuma dizer que nossos pensamentos, crenças e ações são meros coadjuvantes, porque Deus fará o que quiser, independente dos seres humanos. Contudo, se Deus realmente quisesse ter criado um mundo sobre o qual os seres humanos não tivessem nenhum controle, por que teria feito um mundo cheio de leis? Leis tão específicas e previsíveis que podemos enviar uma pessoa à Lua e prever com uma margem de frações de segundo o momento da aterrissagem. E se Deus tiver estabelecido leis justamente para que os seres humanos tivessem mais controle sobre suas vidas? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 21 e 22, o grande apóstolo Paulo afirmou que todas as coisas são nossas, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso. Mas em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele adverte: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esses textos asseguram que todos nós somos como o fazendeiro que busca tomar o máximo partido das leis da natureza para suas boas colheitas. Um fazendeiro que deseja que a terra lhe dê milho deve aprender a cooperar com a natureza para consegui-lo. A natureza não seleciona o tipo de colheita, mas espera que o fazendeiro decida. E ele decide. O fazendeiro pode realmente predizer o futuro de um campo ao escolher o tipo de semente a ser plantada nele. Para atrair milho, o fazendeiro simplesmente planta semente de milho. É desta maneira que funciona a lei da atração. As regras da criação são as mesmas para todo mundo. Deus não decide sozinho se cada um de nós será feliz ou não. Nós podemos coordenar o nível do sucesso que vivemos em nossos casamentos, finanças, carreiras, paternidade, à medida que cooperamos com as leis que Deus estabeleceu. Podemos atrair alegria ou dor para nossas vidas neste exato momento. A lei da atração é uma lei que está em vigor o tempo todo e não precisamos aprender a manejá-la para que ela funcione. Podemos, no entanto, perceber como trabalhá-la para nosso proveito e não para nossa desvantagem. A terceira lei do movimento de Newton diz que a cada ação corresponde uma reação igual e oposta. Esta é uma outra maneira de expressar a lei da atração. Em Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38, Jesus Cristo nos mostrou que a lei da atração, vulgo o segredo, funciona em nossos relacionamentos com os outros. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso significa que se você sorrir para alguém, o mais provável é que essa pessoa sorria de volta. Se você é cruel com uma pessoa, o mais provável é que ela seja cruel com você também. Se você é genuíno e bondoso com os outros, é quase certo que os outros expressem bondade em retribuição. Se você é crítico sobre tudo e todos, pode esperar uma dose pesada de julgamento crítico dos outros em sua vida. Você atrai o que você coloca para fora. A lei da atração funciona para todos, em todos os lugares, o tempo todo, quer a pessoa a compreenda ou não. Quem acredita em Deus costuma ficar confuso com o equilíbrio entre o que devemos fazer e o que Deus faz. Como na história do rancheiro lá do oeste que recebeu a visita do seu pastor, o rancheiro passeava com o pastor por sua propriedade, mostrando as construções bem conservadas, as cercas, os gramados cuidadosamente aparados. Diante daquilo tudo, o pastor declarou com reverência: Como Deus abençoou esta propriedade! E de maneira simples e direta, o rancheiro respondeu: Imagino que sim, mas o Senhor devia ter visto quando isso aqui era só dele. Quem crê em Deus precisa tomar cuidado para não cair no erro que Jesus aponta na parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 29, quando exorta as pessoas a trabalharem o potencial recebido do Pai. A parábola revela que alguns seriam tão inclinados à soberania de Deus que deixariam de fazer o que precisam fazer, resignando-se ao destino. Em outras palavras, é como se afirmassem que seu destino está tão somente nas mãos de Deus. No entanto, Jesus discorreu sobre isso. Ele nos lembrou que quem acredita que Deus é o Senhor absoluto de sua história, colhe o que ele não semeou e se encontra onde ele não espalhou sua semente. Em outras palavras, nós não teríamos de fazer nada, porque Deus faz tudo. Para Jesus, tal atitude é o mesmo que enterrar seu potencial, e Deus não quer isso. Mas há perigos nos dois lados da questão. Os proponentes da mais recente versão da Lei da Atração afirmam que todo mundo pode ser, fazer ou ter tudo o que quiser: felicidade, saúde, riqueza. Estamos acostumados a ouvir as perguntas: em que tipo de casa você quer morar? Ou, você quer ser um milionário? E a ouvir as declarações: milagres acontecem quando você sabe como aplicar o segredo. O poeta americano Ralph Waldo Emerson já dizia que o segredo é a resposta para tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será. Ao citar Emerson, os defensores das crenças que acabei de descrever alegam que o grande segredo da vida é este: cada um de nós trabalha com um poder infinito, a lei da atração. Mas eles esquecem um detalhe essencial. É preciso ir muito além do segredo. Quando os computadores pessoais apareceram nos anos 80, instalar novos programas ou periféricos como impressoras e scanners era muito mais do que um processo plug and play. Era comum o computador entrar em pane logo depois de você instalar um novo programa que deveria tornar sua vida mais simples. Então você era obrigado a ligar para o suporte técnico do fabricante do programa e passar horas no telefone empenhado no árduo processo de reescrever comandos de programação. Era uma confusão só. Mas nada disso impediu que os engenheiros continuassem alterando os códigos internos de seus computadores para que eles rodassem melhor os seus próprios programas. O mundo da programação tornou-se uma verdadeira briga de gato e rato. Como os consumidores começaram a instalar um programa atrás do outro em seus computadores, os aplicativos começaram a conflitar entre si, lutando por recursos internos limitados das máquinas, e os sistemas começaram a travar. Eu estaria rico se tivesse cobrado um centavo que fosse por cada hora que tivesse de passar ao telefone com o suporte técnico resolvendo esses conflitos. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Enquanto Bernie e sua equipe estabeleciam a anatomia de um segredo, eu não pude deixar de sentir que eles estavam cometendo um erro similar ao daqueles pioneiros da informática. A lei da atração ficou excessivamente atrelada à ideia do poder e do controle individuais. O problema é que não há uma única pessoa usando a lei. Temos mais de um programa rodando neste momento no universo. Nós não usamos a lei da atração em um vácuo. Existem outros jogadores, outras forças em movimento. Por exemplo, em um dado momento, a equipe de Bernie afirma que atraímos tudo o que nos acontece, até as coisas ruins, como acidentes de carro. Embora isso possa ser verdade em alguns casos, é uma simplificação exagerada da realidade. Considere o Holocausto. É realmente plausível que 6 milhões de judeus tenham atraído esse horror inimaginável para suas vidas por si mesmos? Ou havia outras forças em ação, como o poder ilimitado nas mãos de um ditador insano chamado Hitler? E o que dizer de abusos e assassinatos de crianças? Será que as vítimas imaginaram ou atraíram essas coisas por elas mesmas? Se não, por que tudo isso lhes teria acontecido? Será que a lei da atração, que trabalha para todas as pessoas, em todos os lugares, o tempo todo, não funcionou no caso delas? Ou havia outras forças em movimento, como um criminoso doentio? E quanto a Deus? Sobre ele, os partidários da prática atual da lei da atração são praticamente omissos. O que é estranho, pois a maioria das pessoas acredita em Deus. Em sua interpretação de O Segredo, o grupo de Bernie parece defender o seguinte ponto de vista: Deus criou tudo que existe e se retirou. Ou então pode até estar presente por aqui, mas não de um modo que faça diferença. Não há, portanto, um grande plano. E se Deus realmente existe, então ele ou ela é tão distante e irreconhecível, tão fora do alcance dos assuntos mundanos, que ninguém pode discerni-lo ou chegar perto. Na verdade, o grupo sugere que o universo é uma espécie de gênio que existe somente para realizar todos os nossos desejos. Nossos desejos comandam um gênio que os realiza neste exato momento, os bons e os ruins. Segundo eles, compreender essa ideia é a chave para que o universo realize apenas os bons desejos. tradição cristã não há gênios. Cada pessoa é um sonho de Deus tornado realidade, um destino, um ser planejado intencionalmente que Deus pôs no mundo como um personagem único nessa história que se desenrola. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, descobrimos que nosso nascimento ocorreu em tempos anteriormente estabelecidos por Deus e que vivemos nos lugares exatos em que deveríamos viver. No Salmo 139, o salmista declara que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que cada um de nós é único e se encaixa com perfeição neste mundo, no processo que segue para um telos, um fim, com um objetivo concebido pelo próprio Deus. Para quem crê em Deus, esta não é a terra da sobrevivência do mais forte, mas sim um mundo para os predestinados. O problema é que, em vez de buscar o plano predestinado de Deus, muitos acreditam na invenção de sua própria história. Ao contrário do que Byrne nos diz, o segredo oculto consiste não em inventar sua própria história, mas em encontrar o seu lugar na história que é contada por outra pessoa, Deus. A mais antiga revelação desse fato afirma que a criação continha as ideias inspiradas de Deus. Havia um lugar para tudo e todos. A lei da atração não era utilizada para atrair qualquer coisa, era utilizada para atrair o telo de Deus. Essa lei revelou que cada um de nós nasce no mundo de Deus e que este é o palco dele. Nós somos meros participantes na peça dele. No Salmo 100, o salmista nos pede para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Recentemente, minha mulher e eu assistimos a uma peça em que nossa linda afilhada atuava em um dos papéis principais. Depois da peça, nós a enchemos de elogios e perguntamos se ela estava satisfeita com o resultado. Ela respondeu discorrendo sobre sua atuação e seu personagem. Não reclamou dos outros atores no palco, não manifestou o desejo de ter outras falas nem de tomar o papel de alguém. Também não falou nada sobre reescrever o roteiro ou dirigir o espetáculo de outra maneira. Ela mediu o seu sucesso de acordo com a interpretação do papel que lhe fora destinado. É dessa forma que devemos entrar no palco da vida. Isso é primordial para a ideia. É a razão para Deus ter criado a lei da atração. Devemos nos recusar a tentar escrever, produzir, dirigir ou escolher o papel que queremos interpretar em nossa própria peça. Devemos ver Deus como um escritor, produtor e diretor. Nossa ambição deve ser a de descobrir nosso papel individual destinado por Deus e, então, desempenharmos esse papel com grandeza. Entender que estamos aqui para cooperar em algo maior que nós mesmos nos dá uma ponte para transcender a vida e ter acesso a uma existência que é maior do que a que poderíamos criar, maior do que os desejos imediatos de pessoas egoístas com suas necessidades sem fim. Isso nos enraiza em algo maior, algo eterno. Em um mundo do cada um por si, em que o homem é o lobo do homem, em que nada é mais importante que o número um, a procura pelo telos de Deus é vista como irrelevante porque é conectada a algo distinto do individual. Contudo, essa descoberta nos dá uma nova base para a nossa autoestima, a identidade estimada por Deus que conecta a nossa competência pessoal à frutificação para além de nós mesmos. Isso não nos torna menos indivíduos, isso nos leva a Deus. E nosso sentido de identidade é reforçado pela união com uma vida maior do que a de uma pessoa apenas. É assim que tomamos parte no que é conhecido como o reino de Deus. Nós prevemos que Deus vai agir e esperamos que Ele haja. Apenas não sabemos onde e quando, mas nós o escutamos e seguimos caminhando na lei da atração como uma manifestação de nosso amor e da busca por Deus. Uma vida comprometida com um telos criado por Deus gradualmente nos enche de um espírito de expectativa de que todas as coisas boas serão dadas aos obedientes de coração. No Gênesis, capítulo 45, versículo 18, nos é dito que vamos desfrutar a fartura desta terra. Em Mateus, capítulo 10, versículo 39, Jesus diz que quando estamos prontos a perder nossas vidas, é no telos de Deus que as encontramos. Um compromisso com o telos de Deus nos dá uma profunda convicção de significado pessoal e vocação. É quando nos tornamos alegres participantes do esquema da criação e da providência divina, firmando-nos em um sentido de propósito e constância. Como o historiador britânico Arnold Toynbee apropriadamente afirmou, foi uma selvagem individualização do ser humano que nos proporcionou a sensação de termos tudo de que precisamos e ainda nos sentimos alienados. A chave aqui é: quem é o iniciador da vida? Deus ou homem? Muitos cristãos modernos adaptaram para seu cristianismo a mesma cosmovisão que inspira os atuais palestrantes de autoajuda quando tratam do ser humano. Sonhar e desejar ilimitadamente, com a certeza de que Deus abençoa e desenvolve todos os nossos sonhos. Sim, a lei da atração pode até funcionar nesses casos, e nós realmente devemos esperar grandeza quando semeamos grandeza. Entretanto, a Bíblia também nos alerta contra isso. Nós aprendemos a não correr impulsivamente com nossos planos, porque em Tiago, capítulo 4, versículo 14, aprendemos que a vida é a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Estamos aqui por um tempo curto demais e não conseguimos cultivar a sabedoria necessária para tomar decisões de vida de modo autônomo. No versículo 15 do mesmo evangelho, somos alertados de que em vez disso deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Isso quer dizer que nossos papéis têm significado e atingem altos propósitos, mas sem que para isso tenhamos de escrever nossa própria peça. Estamos na história de Deus. Ele é quem inicia, ou pelo menos veta, os planos de nossa vida. Apesar de cristãos, muitos acabam seguindo suas próprias agendas e cultivando sonhos de realização pessoal, acreditando que basta uma pitada de fé a mais para que recebam de Deus a sorte extra de que precisam rumo à fama, ao poder e à riqueza que almejam. É verdade que em Marcos, capítulo 9, versículo 23, aprendemos que tudo é possível àquele que crê. Mas se não formos cautelosos, acabaremos reduzindo Deus a nosso servo. Nossos próprios desejos podem rapidamente se transformar no centro do universo. E isso é perigoso.